A gente em 86. Memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. O programa mais sensacional de TV foi TV Pirata. O cara com o estilingue me acertou duas mamonas na cabeça, cara. Aqui, ó, cicatriz até hoje. Mas suas matinhas melhores que quilharias. Com Alexandre Moreira e Walter Rezende. A gente 86. É possível que no mesmo aparelho, sensível ao toque de dedos, o querido ouvinte possa estar ouvindo este podcast, acessando contas bancárias, xeretando a vida alheia no Facebook, ligando para alguém, que é o objetivo desse aparelho, era o primeiro deles inclusive, por que não aparando os pelos das axilas, procurando uma rua no GPS e muitas outras tarefas que só um smartphone hoje pode fazer por você, né, Walter? Sim. O equipamento que nasceu apenas como telefone celular, hoje é praticamente um canivete suíço digital, e com isso ele obsoletou outras geringonças da pré-história digital. E falando em obsoletar, ô Walter, essa edição do Agente 86... É obsoleta. Também, mas ela vai até o quartinho dos fundos ali tirar a poeira dos produtos eletrônicos que deveríamos ter doado para as casas André Luiz e não os fizemos. Não sabemos por que diabos eles insistem em ficar nas nossas vidas acumulando ácaros. Então com vocês, os desusados e inúteis produtos eletroeletrônicos das nossas vidas infantes. Walter Rezende, você tem saudade de algum eletrodoméstico? Eu criança mais talentosa do mundo. Ela já tentou de tudo comigo. Fotos de publicidade. Concurso para primário. E até aula de tuba. Mãe, acho que agora vai dar certo. Me dá meu primeiro gradiente. E eu juro que você não vai se arrepender. Cara, eu não tenho. Não tem, cara? Não tenho nenhuma, cara, porque era tudo uma bosta. Ah, mas na época, né, Walter, era um must, assim, né, cara? Eu vou contar uma história aqui. Um amigo meu mandou um e-mail quando ele viu lá no Facebook. Você lembra do Vaporetto? Sim. Vaporetto, além de ser o meio de transporte em Veneza, era também um lavador de coisas. Um vaporizador, exatamente. Exato, um vaporizador. Ainda vou chegar nesse Vaporetto. Um amigo meu, o Buga, ele até mandou, como eu falei, mandou um e-mail pra eu falar dessa história. Morava aqui em São Paulo. Aí, num Réveillon, que a gente foi passar lá em Laguna, Santa Catarina, ele conheceu uma moça, uma gaúcha. Hoje ele é casado com ela. Ele ficou namorando por telefone durante um tempo, depois foi morar com ela lá em Porto Alegre. E ele chegou lá, não tinha trampo, não arrumava nada pra fazer. Falou, meu amigo, eu preciso arrumar um bico aí pra... Aí era lançamento do Vaporetto. E ele achou uma excelente ideia comprar um Vaporetto pra fazer limpeza nas casas das pessoas. Olha só. Ficar vaporizando coisas nas casas das pessoas. Ele não tinha dinheiro nem pra comprar uma coxinha. Que ele fez, pegou dinheiro emprestado com o cunhado. Olha só. Que não deve ter pago até hoje. Aí a primeira casa que ele foi fazer a faxina com Vaporetto, ele chegava e ele vendia, né? Claro. O produto. Não, eu faço com Vaporetto, mata todos os ácaros, limpo tudo, limpo o cu da sua sogra, é ótimo. Aí na primeira limpeza ele chegou na casa da pessoa, tal, tocou a campainha, ela abriu, ele foi botando os produtos de limpeza pra dentro da casa, devagar. Quando ele foi pegar o Vaporetto que tava no corredor, que ele deixou por último, roubaram. Então ele me fez relembrar essa triste história. Ficou sem trampo. Sem o Vaporetto e com a dívida. Um monte de quinquilharia de produto de limpeza, então. Mas eu lembro que os produtos eletroeletrônicos, eles demoravam para chegar nas nossas casas, né? Eles surgiam e a gente não tinha muito acesso, né? Tanto que era um verdadeiro acontecimento quando chegavam nas nossas casas ali, sei lá, o primeiro toca-discos, um videocassete com quatro cabeças, sim, né? Mas tinha umas coisas que a gente não tinha acesso, pelo menos eu não tive, eu acho que você também não. Tipo, o meu primeiro gradiente, lembra que era um gravadorzinho, que era todo colorido, as crianças podiam... Eu acho que quando saiu isso eu me interessava mais por vaginas do que por brinquedos assim. Mas realmente chegou a ser um frisson isso daí. E que era uma imbecilidade, porque na minha casa tinha o avô do meu primeiro gradiente, que era um gravador mesmo, que... Pra que você queria gravar alguma coisa? Porque ou você deixava aquilo do lado de um rádio que tava tocando uma música, sim, ele não tinha um microfone externo, ou seja, você gravava ali uma música do rádio, que merda, mas com o cachorro latindo, com a panela de pressão fazendo xic, xic, xic, xic, xic atrás, e ali você achava que tinha gravado uma música. Enfim. Eu, agora um outro... Vem jantar, moleque! E assim como acontece hoje com as novas edições de smartphones e tal, que você tem um e daqui a 6 meses o seu já está ultrapassado, acontecia também naquela época. Era um perrengue para comprar um CD player, por exemplo. Aí logo em seguida os caras lançaram aquele que tinha uma disqueteira, que iam 3 discos, lembra disso? Né? E usavam em carros, né? Isso, também. Exatamente. Era uma besteira. É. Não era legal. Deu mó tempo da porra. Provavelmente na sua casa você teve TV com caixa de madeira, né? Sim, claro. E quando você passava na frente da. Colorado, Melita. E quando você passava na frente da Mesbla e as TVs todas já eram com caixa plástica. É, né? E a sua preta e branca. É. Você ficava puto. Eu lembro que o forno micro-ondas também causou um frisson quando surgiu. O forno micro-ondas é de 1983. Na minha casa, na casa dos meus pais, deve ter surgido faz uns 5 anos. E nos Estados Unidos, dos anos 60. É. Agora, o curioso, a TV colorida, ela se popularizou em 77 aqui no Brasil, né? Porque quando a gente vê jogos da Copa de 70, aí, os replays, mostrando lá a camisa amarela e tal, esquece. Não, nos anos 70 era tudo em PB. Em 77, a TV colorida surgiu aqui. Em 81, meu pai comprou uma TV colorida. E a transmissão foi em que ano, a primeira transmissão? A primeira transmissão foi em 72, se não me falha a memória, ou 74. Mas as TVs coloridas, elas começaram a se popularizar e as pessoas poderem, de fato, comprar em 77. Certo. Porém, em 81 ou 82, meu pai comprou uma TV colorida e ele falou, olha, é a primeira TV colorida do país. Mundo. E eu acreditava até ano passado que a nossa TV em 82 era a primeira do mundo. E eu contava, meu pai teve a primeira TV colorida do Brasil. E já tinha acontecido há 5, 6 anos atrás. E detalhe, ele comprou essa TV... Ele vendeu um Fusca... Pra comprar uma TV. E o Fusca era tipo novo, cara. Era um Fusca 7.9. Ou seja, um carro de 3 anos de uso. Ele vendeu pra comprar uma TV colorida com controle remoto, que tinham 2 botões apenas. Ligar, um pra ligar e desligar e o outro pra mudar os canais. E o volume? Era um cabo de vassoura. Não, que você chuchava. Exatamente. Então. E os canais você tá tipo na Cultura, vai. Que era canal 2, aqui em São Paulo pelo menos. Depois você pulava pro SBT. Se quisesse voltar pra Cultura, não. Você tinha que ir apertando. Passa Globo, passa Manchete, mas passa só, Gazeta. Mas não tinha o HF, né? Não, tinha. Eram só 8, 7 canais, né? O videocassete, Walter, ele surgiu em 83 na minha casa, ele chegou em 1988 e eu só lembro disso porque o primeiro filme que a gente assistiu num videocassete foi um acontecimento também, tive que chamar os primos, a gente... Contrabando do Paraguai? Não, meu pai ganhou numa rifa. Porque o meu primeiro videocassete foi de contrabando. Era um malandro que era piloto da Varig e trazia no porta-mala do avião. Olha escondido só. Talvez junto com a cocaína, videocassetes. E ele trouxe um, era gringo, então você tinha que descodificar ele. Codificar, como é que era o nome. Porque ele só pegava no NTSC, né, que é o formato americano. Exatamente. Então, e você tinha que levar pra... seria o mesmo que destravar, né, o seu videocassete. Daí meu pai ganhando uma rifa, e eu só lembro que foi em 88, porque o primeiro filme que a gente assistiu foi Sexta-feira 13. E parte 8, foi a parte 8 do Sexta-feira 13, e que surgiu em 88, então eu me lembro que foi o primeiro do... Lembra a marca? Chave? Era um Panasonic. G o quê? Não. G9? Não lembro, G21? Não lembro mesmo. A gente tinha muito pouco acesso às coisas eletrônicas. Em 90 eu comecei a trabalhar num escritório, e o que tinha na empresa que eu achei a coisa mais fantástica do mundo? Um facsimile. Um facsimile, cara, da marca Murata, veja você. E o fax tinha sido criado há muito pouco tempo, em 89. O fax é de 89. Não, mundialmente de 89? Sim, mundialmente. Certeza? Sim, absoluta. E em 90 ele já tava nesse escritório lá. E o que, que eu botei como objetivo de vida? Ter que fax. Eu ia comprar um fax. Pra cara. Quê? Pra ter em casa. Mas pra quê? Pra mostrar pro meu pai, que eu tinha certeza que ele ia adorar aquilo. Mas assim. Tinha linha telefônica? Não, mas não comprei. Não tinha, era impossível. Nunca tive. A ideia se dissipou, assim, tal. Outras quinquilharias que eu achava que eram muito bacanas, que iam surgindo, assim, tipo rádio relógio. Rádio relógio Cobra, por exemplo, que aí sim meu pai já trazia de Pencas, do Paraguai. É aquele que tinha um telefone junto? Não, era só um rádio relógio. Mas esse também fez sucesso com o que tinha também o telefone. Outra coisa, que um eletrodoméstico que era fantástico, e ele servia como talvez o nosso único brinquedo eletroeletrônico que tivemos em toda a nossa infância na residência dos Moreiras, era a enceradeira da minha mãe. A gente ficava em pé na enceradeira e ficava rodando, cara. Chão de taco. A gente ficava rodando na enceradeira, você acredita? Dava pra fazer isso? Dava pra fazer isso, cara. Era fantástica aquela enceradeira da minha mãe. Girava... Não, era devagar. E talvez um eletrodoméstico que também fez muito sucesso na minha casa foi o liquidificador. Porque liquidificador rolava muito, porque minha mãe fazia os quitutes todos assim, né, no cara? No liquidificador. É. Então a gente ficava, sempre brincava também com o liquidificador, gostava... Eu sempre fiquei puto que na minha infância as máquinas de lavar não são como as de hoje, que tem uma tampa de acrílico que você consegue ver a roupa é verdade. Sendo lavada. Eu queria ver isso acontecer, mas quando eu abria a tampa ela de desligava. Metal, ela desligava. Eu ficava puto, cara. Agora, tinha uns produtos que não chegaram na minha casa nunca. Tipo, secador de cabelo, cara. Nunca teve. Todo mundo careca. Só para careca. Mamãe. Philly Shave. Não tomava banho. E o Philly Shave, então, cara? Nunca fazer tivemos barba. Um Philly Shave em casa. Mas eu não gosto de fazer barba. Uma que é minha barba é uma bosta. Fazer barba com aquilo não é legal. É. O Alexandre, o ouvinte René Borba, nos mandou um e-mail, abre aspas. Em 1993, a empresa que eu trabalhava estava falindo e as rescisões dos funcionários foram pagas com os ativos fixos. As coisas da empresa, né? Que a firma ainda tinha. Acontece que, como uma nuvem de gafanhotos, os funcionários mais antigos pegaram todos os produtos mais valorizados, como PCs, mesas, cadeiras, armários, e eu tinha apenas 15 anos, fiquei com o que sobrou. Duas impressoras matriciais LX300 da Epson, duas caixas de formulário contínuo, zebrado, e um cartucho de fita. Pode isso? Achei que venderia fácil os dois trambolhos, mas não consegui. Ao levar as impressoras de ônibus pra casa, derrubei uma e ela nunca mais funcionou. A outra até hoje está repousada no quarto de bagunças lá da casa da minha mãe. Meu pai ainda acha que ainda vale algo. Minha mãe desdenha e diz que nem o peso embosta a impressora vale. É engraçado que impressora matricial, né, o Walter, ainda hoje ela ainda impera em alguns escritórios, assim, sim, cara. Sim, porque os suprimentos ali são muito baratos, muito, né? Mais baratos. A fita é barata, muito mais barata. Do que cartucho, do que toner, do que tem tinta. Agora, o funcionário deveria receber insalubridade por conta de uma impressora matricial. Faz um barulho infernal. Tinha umas caixas acústicas que você colocava as impressoras lá. Exatamente, é verdade. Eu acho que o funcionário deveria receber um EPI, protetor auricular e tal. O ouvinte Odilon G. Garcia, ele mandou o seguinte e-mail pra gente. O meu primeiro trabalho foi em uma eletrônica especializada. No começo só consertávamos TVs. Na verdade, eu não consertava nada. A minha tarefa era apenas de ir na Santa Efigênia buscar peças e entregar produtos consertados para os clientes. Mas aí, o dono começou a consertar tudo que fosse energizado. Calculadoras Elgin, vídeos cassete da CCE e Walkmans da Sony. Nada ficava sem o conserto nas hábeis mãos do seu Luiz Nagai. O produto mais curioso que chegou até a eletrônica Santa Maria para reparo foi um consolo de viúva. Isso mesmo, um vibrador elétrico. Levado... Ela ligou no 220 e era 110. Aqui, ó. Levado por uma senhora que não tinha nenhum pudor, pois quase todo mês ela voltava com ele para ajustes, segundo ela, por excesso de uso. Oh, maravilha. Sabe o que deu nisso? Um dia ela deixou o meninão lá e pediu para eu levar depois na casa dela. Levei e faturei a coroa. Não foi a minha primeira vez com ela, mas foi a segunda, a terceira e a quarta. Só não fiz mais porque uma vez ela fez menção de usar o brinquedinho dela em mim. Aí não, né? Será que deve ter deixado? Deixou. Ô, Dilon, você deixou. O Alexandre, o ouvinte Bruno Hernani Ferreira disse que teve muito aparelho inútil no passado. Papa Bolinha, livro de dar choque, receptor UHF, rádio relógio com telefone. Receptor UHF, cara. Foi um hit, verdade. Também teve videocassete Sony Betamax, né? Que não se encontrava as fitas em nenhum lugar. Laserdisc. Que ele falou que pagou uma fortuna, mas não conseguia comprar a porra dos discos em lugar nenhum. Leitor de CD, cara, que impressionante. Ouvinte do Agente 86, a nossa fanpage no Facebook está lá. É só dar um curtir, dá pra saber o que vai rolar nos próximos episódios. Nosso e-mail falecom@agenteem86.com.br está aberto para novas dicas de episódios. Nosso podcast é atualizado toda segunda e quinta-feira. Quem deu essa dica, Alexandre, foi a Regina Oliveira. Eu li o e-mail da Regina Oliveira, cara. Ela disse que ela foi uma das primeiras a criar a prancha de alisar cabelo. Ela usava um ferro de passar. Veja, não, você. Não fazia essa bosta. Ela usava, ela falou que usava isso no lugar da chapinha e que tinha muitas queimaduras aconteciam nas meninas, porque ela não fazia só nela, fazia nas amigas também. E que queimava a testa ou a nuca, porque na hora de chegar perto do, com ferro ali, queimava, e ela disse que usava pasta de dente Colinos ali nas queimaduras das meninas, mas os cabelos ficavam parecendo um tipo... Playmobil. Você sabe que filho, até hoje, é capaz de dar liquidificador e batedeira pras mães, em dia das mães, né? Sim. Porém, pros pais, geralmente é um kit macho, né? Ou uma furadeira. E eu fiz isso com meu pai. Parafusadeira elétrica. Isso, exatamente. E eu fiz isso com meu pai, mas há muito pouco tempo, né? Dei uma furadeira pra ele lá. E engraçado que no dia que eu dei a furadeira, ele fez uma revelação pra gente. Ele falou assim: ah, nunca tive uma furadeira. É. E vocês lembram uma vez que eu fui furar uma prateleira aqui na garagem? E a gente falou assim: é claro. Ele falou assim: lembram que eu peguei uma furadeira do avô de vocês? E meu avô tinha aquela uma furadeira manual, não sei se você lembra. Arco de pua. Isso, exatamente. O nome oficial, o nome científico era arco de pua, era esse mesmo. Uh-huh. Você tinha que fazer um esforço ali e tal. Isso. E ela tinha lá uma broca na frente. Enfim. E o meu pai pegou essa furadeira do meu avô pra furar a parede com isso, mas obviamente que ele teve problemas ali. Porque dava um calo maldito, dava bolha na mão, sim, né? E o que que ele fez? Ele aproveitou que minha mãe não tava em casa, ele pegou a batedeira valita dela, uma batedeira valita bege. Adaptou. Ele adaptou pra botar a broca na batedeira. É. E o maldito conseguiu furar a parede com a batedeira. Mas a batedeira queimou depois de um tempo assim, né, cara? E a gente ficou sem comer bolo uns 3 meses.